A partir desta terça-feira, dia 25 de agosto, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota conta com novos equipamentos para melhor atender a comunidade ilhotense. Para sabermos mais detalhes dessa informação, nós vamos conversar agora com Andrei Pereira Egídio, que é o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota. Presidente, qual a forma que o Corpo de Bombeiros adquiriu todos esses novos equipamentos a partir desta semana? Então, Gil, esses equipamentos são adquiridos através da Associação dos Ex-Voluntários de Santa Catarina, que é a BVESC, na qual nós somos filiados. Então, eles fazem intermediações com o governo do estado e, geralmente, a cada 2 anos, todas as corporações bombeiros voluntários de Santa Catarina que são filiadas à BVESC recebem proventos, então, para reaparelhamento, manutenção e compra de equipamentos das corporações. Então, nossa corporação recebeu, então, 50 mil, referente ao biênio. E esse valor também é bom deixar claro para a comunidade que ele vem de acordo com o número de habitantes. Então, nossa cidade é um pouco menor, a gente recebe o piso de 50 mil. Então, esses 50 mil veio proveniente do governo do estado, onde a gente realizou toda a parte de trabalho, gestão, fez orçamento, levamos ao estado para aprovação e, após a aprovação, eles liberam recurso em uma conta da corporação de Ilhota especial para isso. E com isso a gente começa a fazer as compras, prestação de contas, os equipamentos que são investimentos, como o motor de polpa, o policorte, o martelete, eles entram em patrimônio, recebem etiqueta de patrimônio, para isso sim entrar em atividade em nosso município, né? Presidente, a corporação já sofria com falta de alguns equipamentos, ou equipamentos já mais velhos que estavam difíceis de usar? Sim, justamente, principalmente por parte das mangueiras de combate, que as nossas bem defasadas. Nós não tínhamos mais nenhuma mangueira reserva. Assim, nós possuímos no caminhão, tinha algumas que haviam já alguns furos que poderiam levar até mesmo aos bombeiros. Quando tem pressão ali na nossa bomba, no caminhão, o risco de romper é sempre muito grande. Então, graças a esse convênio, a gente conseguiu renovar todas as mangueiras do nosso caminhão. E ainda a gente consegue ter resposta caso alguma delas dê problema. A parte das nossas marcas, estava usando ainda a madeira, que já é ultrapassada na nossa. Ele disse que as marcas de madeira, elas dão o tempo rasturas, pinturas, puro, e isso entra em secreções, é mais difícil realizar a limpeza, a asfixia dessa marca. Agora nós temos 13 novas marcas de polietileno para a gente estar atendendo a comunidade, que leva ainda mais excelência no atendimento dos munícipes, né? Além dos equipamentos em geral, como o motor de polpa, que a gente está aqui, tem um bote equipado, esse motor de polpa vai ser importantíssimo para a gente dar uma rápida resposta. No nosso YouTube, equipamentos como policorte, que a gente utiliza tanto em combate de incêndio quanto na parte de resgate, nós nunca havíamos tido na nossa unidade. Então, cada dia a gente vem crescendo com apoio do poder público, com apoio da BVESC, para levar o melhor atendimento ao município. Presidente, só para o ouvinte da Rádio Sentinela entender, qual a área de abrangência de atendimento da corporação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, além, é claro, da cidade do município de Ilhota? Então, nossa cidade, como uma cidade próxima ao litoral, também próxima a grandes cidades como Blumenau, né, Gaspar, enfim, a gente tem importantes rodovias que nos cortam, como a BR-470 e a rodovia Jorge. Então, não somente os munícipes de Ilhotense recebem o atendimento da nossa gestão, mas sim todo aquele visitante, aquele transeunte que trafega pela nossa falha viária, ele está, por algum momento, ele pode precisar do atendimento da nossa corporação. Então, o número de pessoas que abrangem o nosso atendimento é muito grande, né? Nossa cidade em si tem um território aproximadamente cerca de 16 mil habitantes. Enfim, então a gente tem que estar sempre muito bem preparado para o melhor atendimento, seja ao munícipe, seja ao visitante, ou até mesmo para as cidades vizinhas, quando solicitado apoio pelo Bombeiro Militar de Gaspar, ou de Itajaí, enfim, para quem estiver necessitando, a gente está sempre disposto. Presidente, quantas ocorrências, em média, vocês atendem por mês? A média de ocorrências, antes do Covid-19, era a faixa de 150, 160 ocorrências ao mês. Com o Covid, deu uma diminuída, tendo em vista que o pessoal, claro, ficou mais em casa, mesmo que os acidentes domésticos tenham aumentado, o número geral de ocorrências diminuíram. Então, a gente está ficando na média, no último mês, de 133 atendimentos, 140, enfim, sempre nessa faixa, sendo eles acidentes de trânsito, resgate, seja um resgate aquático, resgate veicular, enfim, uma grande área, né? Presidente, quais os telefones de emergência do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota? Hoje, nossa corporação, ela recebe os acionamentos de emergência através do pedido 199, né? E também temos o número fixo que também cai aqui na nossa central de emergências, que é o 473-343-1515. todos os dois números vão cair no central de mesa. O operador vai fazer a triagem, vai realizar ali a abertura da ocorrência do sistema que agora é encontrado e com isso melhorar ainda mais. Nós conversamos com o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários da Ilhota, Andrei Pereira Egídio. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.